frente a frente de igual pra igual. Pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu passa leal, pra garimpar o bang antes de partir. Cameloco, estrada estreita, via dramática. A colinha aqui no bando jorra lágrimas. O eco do estilhaço de uma M16. O furador que as traçar e racha uma pá de vez. Vamos que eu trapo, vou alequecer, foda. O teu mundo morre frio e a regra bem mais louca. RP interior no 016 fechando com 019 campina somando. Toma atenção aqui pra mim, meu parceiro. Forte abraço pros guerreiros verdadeiros, fiéis do gueto. Ação é justa, é verdade, meu bom rapaz. Com sabedoria capaz. Se for pela paz, eu tô com Tchego Meloto. Se for pela guerra, vamos soldado, tamo junto. Na arena do caos, contra os maus, sobrevivi. Vi à direita uma pra cair. Antes de partir, antes do tempo acabar. Antes do raiar do sol, antes do relógio parar. Antes que a veda perca o sentido. No cálice amargo, antes de tanta pressa. Respiro aqui ainda por essa mistura. Na pólvora que vem de lá e reluz da rua. Tem que ter fé, fé na justiça do meu senhor. Lembra que Deus dá o frio conforme o cobertor. Muita luz ao mensageiro que quer. E a moção senhor sente logo de uma noite fria. Tia Vareia vence as rolas, só passa das grades. Vigória, rinha, no fundão de Bernardes. Lealdade, respeito, solidariedade, ação. Incansável campo de concentração. Toma até calabouço, anexo. Sintonia com a torre. A repode aos governos opressores. Mas vamos lá que a prova é frenética. Sentinela tem que ser morto na selva. Na contenção, na melhor hora vai brilhar. Na jugular ser reação pra não ziclar. Os breguete é vida longa, malandragem é liberdade. Gostar de Jack Chan, não sei zoar. A pova engaixa em Cayenne, a nave de Asparati é natural. E põe no chão pra não pegar radiação. Chego frente a frente de igual pra igual. Pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu passa leal, pra garimpar o bug antes de partir. Chego frente a frente de igual pra igual. Pra cima do sistema sem deixar cair. Dá uma atenção, meu passa leal, pra garimpar o bug antes de partir.